Ada e o It. Glock no bolso da calça, você fala que tá salsa. Kit tá como na melhor forma, deixa eu falar que tamo na sua classe. Tamo de Uzi, tira do couro. Tamo de Uzi, entra o socorro. Tamo de Uzi, tira do couro. Tamo de Uzi, entra o socorro. Glock no bolso da calça, você fala que tá salsa. Kit tá como na melhor forma, deixa eu falar que tamo na sua classe. Tamo de Uzi, tira do couro. Tamo de Uzi, entra o socorro. Tamo de Uzi, tira do couro. Tamo de Uzi, entra o socorro. Pô, dá uma trapa no e-mail, me fala mal de que ele tá mal. Mano, de você tô cheio, colho só no áudio normal. E ela fala nada mal, e eu já colo do seu lado. Tua cara de fábrica vem mal, tá muito feio, normal. Minha banca da cena tá cozinha. Cê fala que é pica, mas cê não é. Cê cola na minha, mas não dá pé. Cê não me conhece, não troca ideia. Agora minha banca te achou. Meu time do filme já queimou. De Glock por só te levou. Eu miro na cara e falo, fô. Mano, tu sabe na melhor forma. Liga a loja certa pra me fazer como. Mano, tu sabe, tá fácil pro time ficar milionário e com isso, bro. Glock no bolso da calça, você fala que tá salsa. Kit tá como na melhor forma, deixa eu falar que tamo na sua classe. Tamo de Uzi, tira do couro. Tamo de Uzi, entra o socorro. Tamo de Uzi, tira do couro. Tamo de Uzi, entra o socorro. Glock no bolso da calça, você fala que tá salsa. Kit tá como na melhor forma, deixa eu falar que tamo na sua classe. Tamo de Uzi, tira do couro. Tamo de Uzi, entra o socorro. Tamo de Uzi, tira do couro. Tamo de Uzi, entra o socorro. Mata, vou na sua sala, usa essa rajada. Tô aqui carregada, faço grana tipo Ada. Você fique tipo Estela, guardo o Uzi na minha calça e a grana na minha mala. Você falou mal de mim e me pede um autógrafo. Você já chamou boy só porque falou com medo. Não quero mais te ver perto. E se vim ficar esperto, você escuta um kill e curtir sertanejo. Lá na Express tem hit, no bloco da gangue tem hit. Tipo tem o bloco pros hit, seu foco é ficar falido. Hoje já cansei, sou trap, sou sensei. Claudinho, não diz o que, cê te matei. Glock no bolso da calça, você fala que tá salsa. Kit tá como na melhor forma, deixa falar que tamo na sua classe.